Planetas se alinham, não aconteceu nada visivelmente. Mas para os sábios estudiosos que observam atentamente a movimentação do corpo celeste que habita o espaço, faz trajetórias obrigatórias ao redor do grande astro. Povos antigos que já sabiam dos ciclos do universo faziam cálculos precisos sobre o que não estava tão perto. Milênios se passaram e ainda olhamos para trás para descobrir alguma resposta sobre o que vivemos nos dias atuais. Minha humilde opinião, o mundo mantém o equilíbrio. Nascem monstros e pessoas boas, salvadoras e assassinos. Os sentimentos estimulados na marra, assim funciona quando não buscamos um amor próprio. A mente entra em coma, os arquivos ficam faltando e quando o uso se fizer necessário, o corpo trava e você procura o que ficou lá no passado. Você não vai poder voltar pra consertar o que fez errado, porque teve a opção de pensar antes de cometer o ato. Se o mundo não te faz refletir, acredite, a grade faz, o sistema joga na cela fria e o mundo não precisa mais. Vou arrumar substituto pra função que você fazia, pro trabalho que exercia, pra pessoa que você atendia. Dependendo da forma que vive, o mundo não vai te dar chance. Pessoas iguais, pensamentos banais te isentam de uma revanche. Sempre dizendo o que sinto, pois isso não pode ficar guardado. A folha em branco do caderno precisa ter os meus relatos. Coloco tudo no meu nome, eu tenho a patente do pensamento. Ainda não consigo ler o seu, mas isso é questão de tempo. A moça bela como a noite de primavera que me envolve. O seu perfume que engana faz aquele que diz ser um grande homem. Estratégias não funcionam com a mulher que usa a beleza pra enganar aquele que tenta se esconder atrás da frieza. É melhor fechar os olhos e deixar ela passar. E quando a situação melhorar, você pode continuar, caso contrário vai ser hipnotizado pelos olhos da medusa que transforma em pedra aquele que olha toda aquela formosura. Aí já era, descartado do time que vence o campeonato, vai pra segunda divisão onde habitam os rejeitados. Se ganhar ou se perder não fará muita diferença, todos os olhos vão se fechar se não demonstrar obediência. O escravo é tratado bem quando ainda tem serventia, por mais bem que eles se tratam não vão te dar a alforria. Se der também você vai ficar vagando pelo mundo afora sem função no mundo racista que te mostra toda hora. Adormecemos sem saber e não acordamos mais pra vida. Acordamos pra outro sono mais pesado, aonde o mal domina. O depressivo é pesado e te faz ficar feliz, mesmo que o esgoto passe a sua porta e o cheiro venha no seu nariz. Eu te vendo.